galera, aqui quem fala é o DJ Tom Mix. E vamos pra cima, DJ Leandro. É com você, meu garoto. Já! Mini Zoom! Ela quer o seu do céu. Aqui no Mini Soul. Você é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelo na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. DJ Leandro. De vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado, bandido. Ao lado esquerdo, DJ Leandro. Arrebenta, DJ Lucas! Pra cima, meu DJ da galera! Eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock. Alô, Mary! Ô, DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. Alô, top DJ Lucas, o show impactante! Falou pra mim que tava na vida bandida, vida do crime, ele é o segundo head. Falei pra ele, mano, isso não é vida, meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude, esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude, meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha da vida de ladrão. É DJ, moleque bom. Oi, você pode ser bandido ou traficante, o 57. 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É DJ, moleque bom. Oi, você pode ser bandido ou traficante, o 57. 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. Dali, Leandro! Sabe o que eu faço? Lá no meu barraco, boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Parado no bailão, no bailão. Vai lá com o povo. Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Alô, Melri! Que é marginal, quando nós é empatrado, as meninas pagam pau. Que é marginal, quando nós é empatrado, as meninas pagam pau. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso complica, que às vezes bate. Sabe quem é? Caralho, é o Paulinho já! Da vida. Olha o barulho do amor. Olha o barulho do amor, querida. Olha o barulho do amor. às vezes bate vontade, eu taca, taca, taca. Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é uma safada, é desculpa da danada pra poder sentar pra mim. DJ Paulinho da Dinas Produções. Amor, já faz maior tempão que eu tô com saudade de sentir esse corpão. Isso é covardia, não passa mais isso não, porque eu tenho saudade de tu, saudade de tu. Liga só, te peço por favor, não me deixe, meu amor. Mini som. É pequeno no nome, é grande na sequência musical. Enquanto o nome cê nos mandar, você vai gritar, vai gritar. Enquanto o Tadinho te mandar, você vai gritar. A pressão da cabanagem. Enquanto o Tãozinho te mandar, você vai gritar, vai gritar. Então chega um pouco mais pra cá e deixa eu te sarrar. E deixa eu te sarrar. Chama a vinha pra cá, chama a vinha pra cá, chama a vinha pra cá. All you people in the house, get up and do your thing. Hey, hey, hey. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Ei, ei, ei, chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Chama novinha pra cá. Vem fazer o N! Zona Leste, é maior fodão as novinhas da Zona Sul. É maior fodão as novinhas da Zona Norte. É maior fodão as novinhas lá da Baixada. É maior fodão, é maior fodão. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Arrebenta, DJ Lucas! Pra cima, meu DJ da galera! Vai, senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Essa é mais uma produção dele. O pequeno potente arrebenta. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. Torini. Vai novinha, bota pra fazer. Eu vou ser fã pra você. Acho que tu gosta de fazer. Bota essa bunda pra batida, bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer, não vai descer, descer, bunda. Bota essa bunda pra bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra não vai descer, descer, bunda. Cara, cara, cara. Sente esse grave, eu quero ver jogar. Vem com vontade, duvido aguentar. Você não sabe, mas vai Como resolver? Prazer UM. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois. DJ Leandro Pressão. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho Isabelense. É o meu nome quando a gente fez amor. DJ Lucas, o original do Pará. Lucas. Sem ao menos tentar consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Cansei de chorar, cansei de sofrer. Já não quero mais ficar com você, porque você não deu valor. Só me desprezou e não levou a sério o meu amor. Hoje eu vou sair pra te esquecer. Curtiu o número 10, não pensar em você. É o Passat Moral tem. Ele é de Castanhal e no comando tem de Sassa Moral. Também tem o DJ Cleucinho, o Dieguinho, o Performático e o Mega DJ Físico. Pra te bandido, o Passat Moral tem. Número 10 de Castanhal e no comando tem de Sassa Moral. Também tem o DJ Cleucinho, o Dieguinho, o Performático e o Mega DJ Físico. Pra te bandida. Cansei de chorar, cansei de sofrer. Já não quero mais ficar com você, porque você não deu valor. Cansei de chorar, cansei de sofrer. Já não quero mais. Pra cima, DJ Leandro Pressão. aqui no Mini Sound. Pressão da cabanagem. DJ Leandro, fazendo você dançar. Ai, fui novinha, ai, fui. Eu vou pro Kelvin. Ai, fui novinha, ai, fui. DJ Joel. Ai, fui novinha. a pressão da cabanagem. A pressão da cabanagem. A pressão da cabanagem. Hoje é domingo e já tá na hora. Vou botar aquele traje das meninas coça. O boné mil grau e uns pano de grife. Sapato é Nike, já conjunto é da Kiki Silver. Olha aí no Face o que já tão falando. Aqui na cabanagem o Prime tá comandando. Chama as meninas e vem fechar com o bonde. Hoje a noite é longa, partiu pro avalanche. A pressão da cabanagem. Só um verdadeiro, que é nós, com dinheiro ou sem dinheiro. Malandro é malandro e mané é mané. DJ Rony já chegou junto do Uno, então já é. Avalanche Prime. Avalanche Prime, DJ Rony já chegou, Junior do Una tá suave. Avalanche Prime, DJ Rony já chegou, Junior do Una tá suave. Avalanche Prime, DJ Rony já chegou, Junior do Una tá suave. MC Kevin na voz, é nós. Vem fazer o M! Mini som. É pequeno no nome, é grande na sequência musical. A evolução, agora tu tá vendo. É o Avalanche Prime, a mídia do momento. Arrebenta, DJ Lucas! A carreta tá sensacional. Olha o DJ Tasso, tá detonando. Chegou o manezinho, tá comandando. Olha o Juninho do Una, daquele jeito. E o Rony Prime é de respeito. Aqui é Mini Som, o pequeno potente. Arrebenta! Bora, bora, mano, agora vem menina, ele vai tocar e você vai entrar no clima. Bora, bora, mano, agora vem menina, ele vai tocar e você vai entrar no clima. É top. Avalanche já chegou, trazendo tecnologia do futuro. Atenção, terráqueos, Avalanche já chegou, trazendo tecnologia do futuro. Tem cerveja, tem uísque, também tem xandô. Tá cheio de gatinha e o negócio ficou bom. Alô, DJ Rony, é com você. Júnior do Una, bora estremecer. É totalmente diferente, diz que adivinha ver. Todo mundo vai curtindo Avalanche Prime. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vem. Meu bem, não desista de me amar. Tecno Show. Já! Aqui no Mini Som. Mixagem do Pará, Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenção. Dali Leandro! Essa é uma homenagem pra aquela gatinha da sua rua, que só quer te ajudar, só quer namorado de carro, que é uma tremenda catblog. Aqui no Mini Som. Mas que catiroba, metida gostosa, por ser bonita, quer ser poderosa, não passa de uma foto. DJ Leandro, ao lado esquerdo. Mini Som. Mini Som. É pequeno no nome. É grande na sequência musical. Nosso amor. vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, Ouro Negro você vai achar. Aqui é Mini Som, o pequeno potente. Arrebenta! Vou curtir o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Leandro Pressão.